Combo, o podcast mais independente dessa podosfera linda de meu Deus. E eu sou o Floyd, o viajante espacial paga pau. Nossa, eu coloquei habilidade espacial aqui escrito. Não, ficou bom. Gostei. Ficou bom, continua. Então, ó, habilidade espacial, ser fanboy da Behold em qualquer planeta que eu esteja. Eu sou o Mr. Luca, jogador de beat'em up. Habilidade especial: apertar o botão. Eita, caralho! E morreu. Essa abertura tá boa, mano. Segue o jogo. Ficou ótimo. Habilidade especial: apertar o botão. Essa é a minha habilidade especial. Vai, dance. Ai, ai, vamos lá, deixa eu ver. Eu sou Denzel Augusto dos Palmares. Habilidade especial: e aonde o sal está. Se bem que isso deve fazer mal pra pressão, mas isso não importa não, vamos... Ah, então, né? Então, uma abertura certa pra resolver. Vamos lá, é, tenho direito de número 2, vai, por favor. O quê? Direito de abertura número 2. Vai, faz aí, faz aí. Vamos lá. Faz a sua, só individual, depois do Febrino edita aí. Não. Eu sou o Mr. Luca, jogador de beat'em up. Habilidade especial: não saber quando... Ah, caralho, eu não sei o que eu tenho. Febrino, pode escolher entre uma das duas. E hoje, nós aqui, nós vamos falar daqueles jogos que não tem uma publisher grande ali por trás pra bancar. Da galera que se mata mesmo, que muitas vezes faz por conta mesmo o jogo. E faz jogos tão bons quanto muitos Assassin's Creed por aí. Nada contra a Ubisoft, tá, gente? Mas hoje nós vamos falar de jogos indies. A ideia hoje aqui, galera, é a gente falar daqueles joguinhos indies. Que todo mundo sabe que é um jogo indie, né? Aquele jogo que não tem uma publisher forte ali bancando. Às vezes até depois consegue uma publisher ali, mas é, durante o período do desenvolvimento foi tudo ali por conta. Apesar que isso tá meio desvirtuado hoje em dia, porque o jogo que a gente até falou aqui, o Valiant Hearts, é um jogo indie, mas é da Ubisoft. É, ele parece um jogo indie, né? Ele tem todo o visual, todo o seu, digamos, o escopo dele, né? Claramente de um jogo indie, mas é um estúdio interno da Ubisoft, então fica aquele negócio, né? Então, ele tá na categoria indie, mas... A ideia de indie mesmo não é, né? Tem a grana forte ali. Jogos indie agora são jogos cool, né? Então agora que é legal ser indie, então todo mundo quer ser indie. Então, né? E aqui, até pelo advento, acho que vale, a gente já falou isso aqui em alguns casos passados, mas a Microsoft é uma grande responsável, cara, por esse boom de jogos indies ali com a Live Arcade mesmo. É, porque até então, ser indie era, cara, você não... Ninguém vê seu jogo, né? Antes da era da internet... Você fazer um jogo até você passar pra alguém era quase impossível, né? Tipo, ia ter que sair... O cara que distribuiu Street Chaves por aí foi um mito, né, cara? Caralho. Street Chaves é um jogo indie. É um jogo indie, cara. Eu acho que foi o então, meu primeiro indie, cara. Mas assim, eu tô lembrando aqui de uma conversa que a gente teve com o Hugo Vaz e foi um ponto interessante que ele levantou. É que, assim, ser indie também significa um budget menor, né, pro jogo, e também significa arriscar mais. Então, de repente, para uma grande publisher, pode ser interessante trabalhar dessa forma também, né? Vamos colocar um jogo com um orçamento menor, então daí a gente pode arriscar mais, fazer uma coisa mais doida e tal... Trabalhar mais com a criatividade, né, com conceitos disruptivos. Essa palavra é meio, né? Né, tipo, imagina ali você fazendo... Imagina você fazendo um puta jogo lá e falar, pô, agora a gente tem esse mega problema. Cara, bota mais um milhãozinho aí e resolve isso aí. Não, você não tem, cara. Você tem que fazer um puta contorno ali pra resolver... ou não lança, né? Sim, sim. Tá, mas antes de começar esse papo maroto sobre onde cada um vai indicar o seu jogo indie do coração, pelo menos no atual momento, temos só uns recadinhos, gente. Nós temos redes sociais. Procurem a gente lá no www.https://. Caralho, foi. Voltamos aos anos 90. No seu Internet Explorer 7. Mas nos procurem. Service Pack 1. Nos procurem em ultracombopodcast.com.br, onde nós estamos aqui no Portal Descolado, junto com o ACC e o TPMcast. Procurem também a gente no Facebook, Twitter ou Instagram por UltracomboPod. Pode colocar UltracomboPod lá. Pode colocar UltracomboPod. Vocês pegaram, hein? Caramba! Tô, segura essa. Tô pegando fogo hoje aqui, mano. Tô aqui pra brilhar. E troca ideia com a gente. Adiciona a gente nas redes sociais. Nós também temos um grupo no Telegram, que o link vai estar aqui no, na postagem, que é gigante. E eu não sei decorar essa bodega toda. E entra lá, troca ideia com a gente tá lá o tempo inteiro, a gente fala umas besteiras, tem uma galera muito bacana, e também tem um Team Blue, e... Beijo, Team Blue! A gente tá lá sempre falando umas bobeiras, ali tem uma galera bacana, outros podcasters de games também, abraço pro Caio Hansen lá do Jogo Velho e do TV de Tubo, recepciona a gente legal também. E entra lá, segue a gente, que a gente tá aqui pra trocar muita ideia e fazer bastante amigos. Isso. E de vez em quando a gente fala sobre videogames. E sim. Waifu. Então, a gente teve um comentário do Darley Santos no podcast número 18 do Zelda que a gente queria ler aqui, né, durante o programa, que é o seguinte. Na infância, isso é o Darley falando, né? Na infância eu joguei muito Zelda Link to the Past. Boníssimas recordações. O jogo, de fato, é grande, mas considerando na época que foi lançado. Joguei no cartucho original do meu primo, que infelizmente já veio com a bateria estragada, então eu tinha que zerar tudo de uma só vez, jogando de manhã, tarde e noite. Geralmente chegava no Dark World e no Sol Point. Caramba, isso sofrida, foi... Né? Eu passei por isso com Donkey Kong 1, cara, e eu achava que, tipo... Quem nunca? Que já era um absurdo, cara, porque o Donkey Kong 1 você fecha ali em 3 horas, no máximo, se você não souber. Agora, pô, Quem nunca usou a habilidade... De esconder da mãe o videogame ligado. Sim, né? E aí no Super Nintendo tinha aquela luzinha, cara. Você colocava uma camisa, alguma coisa na frente pra ninguém ver. Esquentava com sua porra, mas. Não, mas é sério, cara. Eu passava com o Donkey Kong, cara, o 1. Eu passava mal perrengue, cara. Tipo, 3, 4 horas pra salvar o jogo e direto. Porque na época a gente não jogava tudo isso, ou jogava, sei lá. Mas, isso com o Zelda, Darley, cara. Gente, por quantas. O Darley, conta pra gente quantas semanas você deixou o videogame ligado pra tentar salvar. Eu não sei se ele passou semanas, porque ele continua aqui dizendo, usei detonado pra passar do labirinto das tartarugas e tive várias revistas da Nintendo World, além de Powerline, que era Nintendo Gradiente. Então pode ser que usando detonado, né, ele conseguiu... A primeira vez que eu passei, dias. Eu salvei também foi com detonadinho, maroto. Não, se você ficar preso ali no... Cara, imagina, tá anoitecendo e você preso no labirinto, cara. O que você faz? E se você... Mano, eu imagino, cara. Eu uma vez eu passei por um perrengue, que eu tinha também um NBA sem bateria. E são 29 partidas, se eu não me engano, pra passar o NBA Gen ainda, do Super Nintendo. E eu tava lá na 26ª, deu um pico de luz, cara, em casa, e desligou o videogame e ligou de volta. Aí imagina, tipo... Não! É complicado. É foda. Deixa eu ver aqui de onde eu parei. Gostei de recordar a densidade dos desafios do primeiro mundo e a surpresa da existência de um segundo mundo, Dark World. É engraçado que, já, assim, a gente jogou... Eu joguei mesmo o Zelda, fui jogar e aprender sobre a história já depois de um tempo. Então a existência do Dark World era conhecida pra mim. Mas imagino que pra quem não jogou, não via, é legal você saber que tem um novo... Tipo assim, mundo... Igual, né? Mas assim, diferente. O outro mundo pra você... É igual a gente comentou no cast, cara. Se o jogo para ali, cara, já seria um puta jogo. Sim, já seria o tamanho de um jogo indie, né? Olha aí. Então... Eu imagino a felicidade das pessoas a descobrir que tinha um outro mundo inteiro pra explodir, pra explorar. Explodir. A versão do A Link to the Explosion, não joguei não. A Link to Dynamite. Overman to the Past. Então, a felicidade das pessoas em descobrir que tinha outro mundo pra explorar e a tristeza do Camargo ao descobrir que tinha outro mundo pra explorar, né? Caralho, não acabou ainda essa porra. Deixa eu ver. Ele fala bastante coisa aqui, né? Eu não vou ler exatamente tudo, mas coisas interessantes que ele fala aqui. Confesso que não me dou muito bem com essa coisa de linhas temporais. Prefiro até o estilo descontinuista. Alá, Final Fantasy. Aê, Darley, tô com você. Eu também. Mas quando criança, achava que existia uma única linha temporal, mas várias gerações dentro dessa linha do tempo, entendeu? Mas eu acho que o Darley dessa linha temporal concorda com isso. O Darley de uma outra linha temporal pode ter uma opinião diferente, não sei. E aí, na teoria do Darley, seria vários heróis separados por eras de paz. O Link do Ocarina, do Majora, e enfim, de outros, né, de outras linhas temporais e outros momentos que o Link seria chamado, né, tendo chamado por herói. Ele fala aqui também, acho curiosa a polêmica que parece eterna acerca dos elementos de RPG presentes no jogo, que chegam a se sobressair até no mesmo, quase definindo. Boa comparação que fizeram entre o Breath of the Wild e a Link to the Past, quanto aos fatores mundo aberto e disponibilidade de itens. Pegar um por um ao longo do progresso do jogo, ou já ter todos eles e ter que saber usá-los no ambiente. Mal posso esperar pra poder jogar logo o Breath of the Wild. Tô na mesma pegada ainda ali, quero muito jogar esse jogo, cara. Cara, eu joguei já o Breath of the Wild, tenho minhas 60 horinhas, eu não terminei. Eu joguei no meu Wii U, que tá empoeirado nesse momento. Assim, eu tô pensando, cara, os caras estão cobrando quase o preço do Switch no Wii U, cara. Mano, tá de sacanagem. É foda. É sacanagem. Mas, ó, jogão demais. Breath of the Wild é o meu Zelda favorito até então, né? E outro, o que ele termina aqui dizendo que o segundo jogo da franquia que jogou foi o Ocarina of Time, mas pra ele, não só o melhor da série, como um dos melhores jogos da história. Depois jogou Majora's Mask e desde então não joguei mais nada. Ah, pô, Darley, tem tanto jogo, cara, de DS, 3DS. Cara, eu tô nas mesmas pegadas, Darley. O único que eu peguei ali e joguei até terminar foi o Link to the Past. Ainda eu tô com o Ocarina pra jogar no 3DS, tô com Majora's. O Liquid Between Worlds, tá tudo pra jogar ali. Os UDS, cara. O do DS, eu posso falar, eu não lembro qual é. Acho que o Missoula vai saber. O que você tem que andar com a canetinha, cara. Aquilo me irrita muito, cara. Que é o Spirit Tracks antes dele... Eu acho muito filha da mãe que você tem uma tecnologia. Você tem uma tecnologia e você tem que forçar. Pô, pra você andar com o Link e ter com essa caneta e você não poder usar o direcional, me deixa muito puto, eu não consegui jogar. É, por um lado é ruim, mas por outro lado é bom, porque, tipo, andar com a canetinha era bem chato mesmo, mas uma coisa que eu achei genial nesse jogo é que você poder tomar suas próprias notas no mapa. Isso eu achei fantástico. Acho que a partir daí, todos os jogos deveriam ter isso. Porque o Wii U mesmo poderia ter essa possibilidade. O Void meio que tem isso, você pode marcar as coisas. Tem. Mas o que eu gostava do DS é que você literalmente desenhava o que você quisesse. Se você quisesse desenhar uma caveirinha ali, ou qualquer um X, ou seja lá o que fosse, no mapa, tava na... Isso era muito bom, cara. Mas todo mundo sabe que o normal é desenhar uma piroca, né? Sim. Piroca é igual a perigo, né? Então aí você, tipo, evitar aquele lugar. E você pode até botar pelo tamanho, né? Ih, caralho, ali é tenso pra cacete. Tá lá o... Final Boss é um pirocão, né? Mas é isso aí, Darley. A gente agradece o comentário. A gente até fez questão de ler. Mas a galera não tem o costume de comentar lá. Comenta, troca ideia com a gente. A gente quer... desse jogo com vocês mesmo, tanto no comentário quanto no Telegram, no Facebook, Twitter. Bola pra frente, galera. Vamos comentar aí que vai ser show de bola, cara. Valeu, Darley. Obrigado. Obrigado, Darley. E antes de começar o cast, rapidinho, só quero deixar alguns recados. Que eu tive a honra de participar do Necrofilme com lá do Pensador Louco, do Jato Escuro, onde a gente vasculhou ali, mexeu nos filmes trash dos anos 60, a gente falou do filme chamado Spider Baby. Cara, é um filme excelente, cara, dos anos 60. Ele entra na categoria, se você pesquisar ali na Wikipedia, ele entra na categoria como terror, suspense e comédia. Tá bom. E confira todos os podcasts do Pensador Louco lá no Teatro Escuro do Pensador, .com.br, eu acho que é isso. Mas joga no Google Pensador Louco que ele vai... Vocês vão achar lá e tem o Desleituras, tem o Som no Caixão, o Exadoff, tem vários podcasts. Inclusive a gente tem um collab com ele, de incentivo. Sim, sim, muito bom. Eu zerei a vida de novo, hein, ó. Pensador, eu sou seu fã, cara. E agora sim a gente vai começar a falar dos jogos indies. Todo mundo aqui trouxe o seu joguinho, né? E vamos fazer um sorteio aqui básico, a Latin Blue. E ó, comecei aqui, ó, deu meu nome. Totalmente imparcial. Não, tá aqui, ó. Tem um dado aqui, ó. De um lado tá escrito Floyd, do outro tá escrito Floyd, do outro Floyd. E caiu no Floyd, cara. Eu não tô aqui pra julgar a justiça, cara. É física isso. O dado foi lá e deu o que deu. E eu quero falar do jogo, acho que eu já falei aqui no várias vezes nesse cast, desde a Big, da BGS, e qualquer momento que eu puder falar desse jogo eu vou falar, que é o jogo do nosso pessoal, nossos amigos da Behold, onde a gente já falou com o Hugo Vaz na nossa fase anterior, com a presença dele, né, falamos com ele do Chrome Squad, foi um cast muito bom, depois a gente, se vocês precisarem lá outra combo Chrome Squad, vocês acham? A entrevista muito bacana que a gente fez com ele. E eu quero falar do Galaxy of Pen and Paper. O jogo foi lançado no final da Big do ano passado, ali lá no mês de julho de 2017. Ele segue ali a mesma premissa, ali a mesma pegada do Knights of Pen and Paper, que é um jogo de 2012 deles. Acho que quem não jogou também tem que jogar. Que parte da premissa ali que tem uma mesa de RPG, um mestre que você escolhe algumas características do mestre do jogo. E você, jogador ali, com suas mesinhas ali na mesa frente. E vai rolando um jogo de RPG de mesa mesmo, cara. Simulação total, tipo, não é a perfeição ali, tá tudo scriptado por ser um jogo, né? Cara, mas é um jogo que você se sente ali com a galera jogando. É muito divertido, os roteiros são excelentes. Algum de vocês já chegaram a jogar? Sim, eu joguei... Teve algum Humble Bundle recente de jogos de... No pacote do Humble Bundle. E aí eu comprei, veio o Galaxy of Pen and Paper. Tô jogando no meu Android e, assim, curti bastante, assim. Bem como tu falou, essa coisa de temática de RPG. É um jogo de RPG, é um metajogo de RPG, né? Você está jogando pessoas isso, que estão, cara, jogando um RPG. Então fica uma coisa bacana. E como tu falou também, os diálogos, as conversas. Assim, a história não é algo que me impulsiona pra frente, mas na verdade as piadas, as piadas envolvendo jogos de RPG de temática espacial e futurista e tal, e referências, isso é muito, muito bacana. Cara, falar em referências nesse jogo, cara, é o jogo inteiro, cara, tem muita referência. Você chegou a jogar ele, Mr. Luca? Eu joguei só o Knights of Pen and Paper. Esse eu ainda não joguei. Cara, pô, e o Humble Bundle, cara, fez uma promoção esse tempo aí, que foi ele, o Star Vikings e mais um outro jogo por $1, cara. E... Porra! Eu já tinha o jogo, cara. Eu sou daquele cara, eu fiquei tão fissurado no jogo, o que acontece? Eu peguei ele pra PC, acho que um pouco depois que ele saiu, e eu lembro que na BGS a gente encontrou o Hugo, eu perguntei pra ele se tinha diferença do jogo de celular pro de PC. Ele falou que não tem nenhuma. Eu fui lá e comprei o jogo de celular, cara, porque agora eu posso jogar no trenzão de boa. E, cara, é um jogo, cara, eu jogo demais. O Camargo tá jogando muito esse jogo, ele veja nos stories dele, que depois dessa promoção ele também pegou. E, cara, ele é muito legal. Tipo, tem aquela, um pouco até dos outros jogos da Behold, uma coisa que não tem no Knights, Mr. Luca, é... Tipo, lembra do Chrome Squad que tem ali a batalha tática ali normal, e depois tem a batalha de robôs, que é um outro módulo de jogo. Sim, sim. Aqui tem uma das batalhas das naves, cara, tipo, que é... É uma viagem, você tá viajando por vários planetas e tal, e você acaba encontrando naves ali que você tem que tretar com elas. E aí você tem algumas missões aleatórias de interceptação, que tem uma batalha de nave muito bacana. É bem mais simples do que o formato da batalha de robôs do Chroma, mas é tão bom isso quanto, cara. E até que uma coisa também diferenciando do Knights, já que a gente tá seguindo ali pelos dois jogos... Que você tem ali, quando você acaba uma missão, você tem opções de seguir a missão principal ou fazer várias sidequests, cara, que são praticamente infinitas, que pelo menos eu fiz tantas, eu falei, mano, acho que eu vou avançar um pouco o jogo, aí você não quer avançar, você vai pra sidequests, e que tem vários tipos. Se eu não me engano, tem a de interceptação, que é a Batalha das Naves, a caçada, que é tipo, aparece um personagem lá, um NPC que fala, cara, eu preciso que você vá lá no planeta tal e mate aquela uma galera. E aí você vai lá e faz essa caçada e é muito bacana. De coleta, porque durante os planetas você coleta alguns minérios ali. E aí, tipo, outro NPC fala, ó, preciso que você vá no planeta tal e pegue tantos minérios pra mim. E tem as batalhas de classe, que aí você tem as classes principais ali, que eu não lembro quais são as iniciais. Mas aí, tipo, você não tem, tipo, um healer, que é um clássico. Aí você faz uma batalha de classe no meio do jogo, você vai lá e tem a habilidade agora de fazer um healer. Pra sentar na mesa ali um personagem healer e... Ou um heavy, que é um cara todo mecânico. Então, assim, o jogo ele te força... Ele não te força, você pode seguir a aventura principal ali até o final. ou você pode ficar ali nas sidequests brincando. Cara, às vezes eu pego ali, eu fico na aventura das naves ali de boa, e a aventura principal, que é muito boa, é muito engraçada, cara. Tipo, as frases, o diálogo é muito bom. Mas aí você fica, não, agora eu vou ficar jogando as aventuras até pra prolongar o jogo, né? Eu não faço isso nem a nível de... Eu, pelo menos no meu caso. De tá farmando ali, de tá fazendo... De querer subir o nível dos meus personagens. Nem isso. Às vezes acaba que você ficou muito forte do que o inimigo da próxima aventura. Mas ele... Eu tô rejogando de novo, recomecei no celular. Eu tô ali dosando, faço uma aventura, faço um side quest, vou na aventura principal... Que é muito divertido. Não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre ele. Eu concordo muito com isso que tu falou, principalmente na questão de... Eu joguei umas 2-3 horinhas, assim, não muito. E no total, né? E assim, eu percebi que ele é desafiante sempre. Até porque ele tem um sistema de combate que você escolhe com quem você quer estar, como numa partida de RPG, como se estivesse montando ali na hora, né? Sim. Então você sempre pode. E ele tem um sistema de recompensa também, né? Quanto mais inimigos você mata de uma vez, mais XP ou mais. XP ou um item, né? Isso. E acaba que isso deixa sempre, mesmo que você faça infinitas side quests e você em algum outro jogo você poderia ficar overpowered, né? E você acaba indo o jogo todo porque você jogou muito no começo, o resto do jogo fica sem desafio. Eu sinto que o Galaxy of Pen and Paper fica desafiante o tempo todo, assim. Além de, como eu falei, das piadas e de... Ele tem um sistema legal de diálogos que, assim, já que são jogadores jogando um jogo de RPG, a personalidade do jogador influencia na parada. Quando o jogador, você controla esses jogadores, eles têm suas personalidades, tipo um cara analítico, um cara agressivo, um cara que gosta de ajudar todo mundo e tal. E isso dá opções de diálogo durante a partida. Você encontra um ser de outro planeta e você tem a opção de ser um pouco mais diplomático ou ser agressivo. Isso pode gerar uma questão de diálogo mais engraçado ou não. Tem um eu sou sempre o cara que fala, tipo, vamos pra porrada, cara. Que tem ali o diplomata, que é uma classe também de diplomata, que fala, não, vamos ver aí melhor. Você acaba ganhando o item que você ganharia no final da batalha, mas sem a batalha. Sim. Aí eu falo, eu tô aqui pra causar, cara. Eu não tô aqui pra... Isso que vocês estão comentando, talvez eu acho que é a coisa que mais me chamou a atenção do Knights of Pen and Paper, essa questão desse metajogo mesmo que rola, de você tá numa mesa de RPG, né, e você tá encenando aquela história, a história tá rolando lá no plano de fundo, e tipo, em muitos momentos você tem interrupção do que tá rolando da história principal pra algum comentário em bosta de alguém da mesa, alguém falar alguma piadinha muito infame, que tipo, é normal de mesa de RPG, né? E tipo, isso é muito, muito louco, tipo, é muito foda. É muito, muito bacana. Às vezes você tá jogando, e aí em algum momento tenso abre a porta, assim, a mãe do mestre, tá ligado? Abre a porta, filho, tô indo no mercado fazendo não sei o quê. Aí exatamente. Mãe, dá jogo, sabe? Tipo, umas piadas assim. Não, quer ver? E toda vez que você abre o jogo, tem uma surpresinha, cara. Tipo, às vezes ele começa a cantar Faroeste Caboclo. Tipo, você abriu o jogo ali, o cara tá cantando Faroeste Caboclo. Ah, chega de... Ó, eu abri o jogo aqui agora. A frase que apareceu pra mim, ó. Um personagem da mesa falando. Quem ganharia numa luta? O capitão ou o Tamanduá? Aí, seguindo. Aí outro personagem fala. O Tamanduá irá arrancar as orelhas daquele fracote. Aí, tipo, se fosse de tanto chorar, depois leva um seu papo do capitão. Aí o mestre começa a falar: comprar personagens de universo diferente nunca termina bem, gente. Vamos voltar pro jogo. E, tipo, cada vez que você inicia o jogo, tem uma frase diferente, uma... É uma riqueza nos diálogos, cara. Não é difícil se repetir. E tem uma outra coisa que o Mr. Luca vai lembrar também, que eu acho que veio do Chrome Squad, que você pode equipar os seus personagens com itens pra ele ficar mais forte. Tipo, ganhar... Tem ali o capacete de balde do Chroma Squad, que ele te dá, tipo, mais 10 de vida. Cada personagem ali tem entre 3 e 4 espaços vazios, que você pode colocar itens pra melhorar o seu ataque, sua defesa, seu escudo, vários itens diferentes. E os itens seguem aquela mesma premissa do Chroma Squad, que é um item mais engraçado que o outro, tipo, o balde... e aí ele pega também itens de cura, ele já pega, tipo, estamos no nível futurista, é uma pizza feita em impressora 3D, é um item de cura. Então eles não perdem o humor da Behold de criar itens inusitados, cara, pro jogo, né? No Chrome Squad eram como eles estavam encenando, né? As coisas com fita crepe e coisas do tipo, né? E realmente bem engraçados os itens. Então, e aí segue muito, cara, essa premissa dos itens engraçados, do... Referências, né? Uma coisa isso, legal que cara. Eles... Era, porque tem muito de todo... referência mesmo de todo o backlog, toda a história, né, da Behold, que é um pouquinho recente, mas, cara, fez jogos tão excelentes quanto esse. Tem o Knights, o Chrome Squad, e, pô, eu fiquei, quando o Camargo viu minha reação, quando, acho que a gente tava falando com o Beto Souza lá na Big, cara, eu fiquei jogando e o Camargo conversando com ele, eu fiquei fascinado, o jogo não tava pronto, quer dizer, tava pronto, mas ia sair 2 semanas depois. Falei, cara, eu preciso jogar esse jogo urgente, cara. E eu ainda não terminei. Eu vou te falar que pra PC, de tanta sidequest que eu fiz, eu tô com umas 16 horas. E, cara, tipo, tá muito divertido. E eu tô mantendo, tipo, eu não tô nem fazendo... Eu tô mantendo o save do celular diferente, do computador diferente. E a história, ela vai pra uns caminhos legais pra caramba, não quero dar spoiler. Mas depois envolve viagem do tempo. E fica muito bom. As galáxias, cara. Cada galáxia tem um nome referente, tipo, alguma coisa da cultura pop. Tem a galáxia Hawking. Então, tipo, você pega muita coisa, cara. Eu não vou falar mais de história do jogo, porque, cara, é um jogo que tá muito barato. Vale muito a pena jogar. Tem pra celular, tem pra PC. Eu, se não me engano, cadê as outras plataformas dele? Cadê? Isso, tem celular, tem pra PC, tem pra... Tanto para iOS quanto para Android, né? E para PC no momento. Não sei se vai sair para as outras plataformas, mas por enquanto é o que tem. E eu sei que para celular, cara, acho que eu paguei na Play Store, eu paguei acho que R$10, cara. E teve a promoção do Humble Bundle, que por $1 você pegava ele, mais outros 2 jogos que também são legais pra caramba. Então, vale muito a pena jogar, cara. Todo em português. Você pode escolher outros idiomas, mas todo em português, então... Cara, não tem mais o que falar, esse jogo é muito bom, eu recomendo demais, e se eu puder falar dele de novo em outro cast, eu vou falar. Percebe-se que fora é um fanboy. E vocês vão ter que me engolir! Mas aí vocês tocaram num ponto aqui, que eu vou ter que falar aqui, que me deixa chateado, que tem muitos outros personagens de videogame aí, muito melhores que Sonic, mais antigos até, com muito mais história. Então não, agora, depois que eu falei do melhor jogo desse cast, brincadeira, gente. Mas agora, Dan, fala do seu jogo aí que você trouxe pra gente, do seu indie. Assim, que ele é o meu jogo desse cast. Não, sacanagem. Ele é um jogo feito pela Long Hat House. Deixa eu só confirmar aqui, tá? É isso mesmo. Pela Long Hat House, que é um estúdio brasileiro. Foi lançado dia 6 de fevereiro desse ano, publicado pela Raw Fury, que é uma empresa... Conseguiu, né, essa publicação de empresa sueca, que já lançou alguns outros jogos indie. E o jogo brasileiro que eu vou falar aqui, indie, é o Dandara. Dandara, ele é um jogo de plataforma 2D, né? E também é um Metroidvania. Ele tem toda aquela exploração e de que alguns caminhos da sua exploração vão estar bloqueados até que você pegue algum item que vai fazer com que você ultrapasse aquele obstáculo, né? Ao mesmo tempo que você vai melhorando suas habilidades com itens, experiência e tal. Ele também tem uma mecânica, tipo assim, que os próprios desenvolvedores falaram, né? A lá Dark Souls, eu sei que é muito tido ultimamente. Essa frase é a frase do momento, né? Mas eu acho que, nesse caso, acho que se aplica bastante, né, Danilo? Tem elementos mesmo, assim, bem inspirados, sim, de verdade. O elemento mais melhor inspirado é o de, acho que é Corpus Run, que se chama, que é quando você morre, toda a sua experiência, seus pontos pra melhorar seu personagem e tal, ficam no lugar que você morreu, você pode voltar lá pra pegar, além da dificuldade e dessa dificuldade que vai escalonando, né, com um bom level design e tal. E vocês jogaram, né? Tem a questão também, né, porque tem uma tendazinha lá, que alcançar aquela tenda pra você poder salvar ali, e caso você morra, você volta daquele último ponto que você salvou, né? Sim, é verdade, é quase como as fogueiras do Dark Souls, ou acho que é umas lamparinas, um candelabro lá do Bloodborne, mas é basicamente isso, né, um acampamento que lá você melhora seu personagem. E é como o Gustavo falou, é um checkpoint, né? Que você, quando morre, volta pra lá. A história do Dandara... Cara, também, outro ponto que acho que é legal falar, a forma de movimentação do jogo não é o casual, né? Que você sai andando pra frente ou pra trás, né? Sim, é. Então, o grande lance do Dandara... Assim, se você pegar um print screen da tela do jogo, você procurar aí Dandara no Google, você vai achar que é um jogo de plataforma de movimentação convencional. O grande negócio, assim, um grande tchan, é que ela se move, a personagem principal, se move apenas saltando do teto ao chão, assim, ou de paredes paralelas, ou perto, assim, onde tá demarcado com sal, que é uma coisa da história do jogo, a história é bem lúdica e tal, mas acaba que ela salta, como um ninja, que só pode e ela só pode se movimentar desse jeito, ela não anda. Toda vez que você bota pro lado ou pro outro, ela escolhe a direção pra onde quer saltar. Isso é muito inovador, assim, eu nunca tinha jogado algo com movimentação parecida. Também não. E ao mesmo tempo, pelo menos pra mim, eu achei que fica difícil de você fazer, às vezes, umas coisas simples, entendeu? Não que isso seja um defeito, mas às vezes você poderia só andar um pouquinho... Mas você tem que sempre pensar no salto, sempre pensar... Cara, eu não sei, tipo, a questão dessa movimentação e você, a Dandara, não se mexe, não anda, você salta. É. Mas os inimigos que estão na tela, eles andam. E às vezes, cara, você, tipo, para ali numa distância segura pra você poder atirar, mas às vezes você viu que faltou um milímetro, que se você desse um taquinho pra frente, você acertava. Aí não, você vai. É. Aí você tem que saltar pra uma outra plataforma e depois volta pra aquela lá numa posição melhor pra você atacar. Uhum. E uma pelo coisa ponto que, assim, de vista de, pelo ponto de vista prático, tirando a jogabilidade, é até estranho, né? Você fala, o inimigo tá vindo na sua direção, o mega ninja Dandara que te pula rapidamente, mas você não consegue dar um passinho pra frente ou pra trás, né? Pra evitar, tipo, tomar um hit. Então, né? Então eu tive que, assim, você tem que dar uma absorvida legal, porque tem meio que a mecânica do jogo, depois você começa a ficar até vera nisso, né? Você começa a errar menos. Vamos pôr assim no meu caso. Eu acho que você nunca vai acertar 100%. É, no começo você estranha. Acho que porque a gente tá acostumado de, né, o personagem poder andar numa plataforma que ele está. É porque também isso nunca é justificado no jogo, porque afinal, ela, assim com os inimigos, ela tem pernas, os inimigos andam e ela não. Mas você acaba se acostumando, assim, da movimentação. A história, tipo assim, Dandara é jogo brasileiro e ele tem várias referências à arte e à cultura brasileira. Hein? Começando por Dandara, que o nome dela é inspirado, né? Os próprios desenvolvedores falaram. É Dandara dos Palmares, que é a esposa de Zumbi dos Palmares, e uma trivia, né, curiosidade, quando ela lutou contra a escravidão, né, em sua época, e quando o Palmares foi tomado pelo Império, Dandara se matou no dia 6 de fevereiro, que foi o dia do lançamento do jogo. É, caramba, na história, que legal, hein? Que legal, dizer, né? Não legal que ela tenha se matado, né? Mas pô, legal. Nossa, seu conceito de legal tá legal, hein, cara? Que legal, né, Michel? Que engraçado, né? Que engraçado ela ter se matado, né? Tipo, que curioso. Engraçado que ela suicidou-se no mesmo dia que o jogo foi lançado. Essa mulher é sagaz, hein? Na história, a Dandara é um ser cósmico, digamos assim, que é chamada para uma luta contra a opressão de militares ou de algum vilão que parece... algo muito maior, assim, para aquele mundo. E eles são, assim, todos os artistas daquele mundo, escritores, são oprimidos em seu lugar e Dandara vai para lutar pela liberdade deles. Eles estão reclusos, né? Lúdica, uma metáfora. É, inclusive... Só que, como você falou, né, Danza, é muito lúdico, porque, tipo, sim, você vê, por exemplo, um artista que é, tipo, como é um ser humano mesmo, tipo, acho que, como é que é o nome do primeiro cara? O Tomás, né? Que você encontra ele. O primeiro que você encontra é Tarsila. É, Tarsila. E Tarsila que do Amaral, por causa do... E ela tá no formato do Abapuru. Abapuru, ela tá no formato Abapuru, Abapuru. Aí tem só... Então, exatamente. Você encontra personagens humanos, mas você encontra, por exemplo, a Tarsila, que é um personagem no formato do quadro lá, que é totalmente abstrato, né? Não, sim, é uma, sim, forma humana. E isso mesmo se repete pros inimigos, que são inimigos bizarros. Às vezes são mosquinhas, às vezes são cabeças gigantes, às vezes são tanques. Então, tipo, o jogo é bem abstrato mesmo. Não, e até e bacana história que o Dan estava falando, que é bem isso, quando você escolhe na Tarsila, fala, eu tô aqui reclusa porque a arte foi meio que parada, foi meio que banida e eu não... Mas por você, agora, sabendo que você tá aqui, eu vou ativar as minhas cores, o poder das minhas cores, e algumas plataformas começam a funcionar e ter algumas ações, tipo, abrir algumas portas, né? E aí você consegue alcançar mais lugares nos mapas. Sim, inclusive, assim, não, eu não vou dizer que é um spoiler, porque a história do jogo é lúdica, né? Não se preocupem tanto, ouvintes, na história, mas o vilão final do jogo, um dos chefes final, uma das formas dele, é um formato de uma TV gigante, assim, e eu só pensei num negócio desse tipo de mídia oprimindo, sabe, esses artistas independentes, tanto que tem toda uma questão do jogo de, acho que é Vila dos Artistas, uma região, sim, do jogo. Sim. E é legal que tem muitas referências a BH, a Minas Gerais, que é onde os desenvolvedores, sim, são, né, a cidade natal dos caras. Então tem, por exemplo, você encontra no jogo uma pichação de um, como se fosse um cupcake, assim, um personagem, né, um bolinho andando, e ele tá presente nos muros de BH, de fato, na vida real, sabe, os caras conseguiram trazer isso pro jogo, placas de trânsito, um bar, se não me engano, é caprichoso, o nome do bar, caprichado, então, né? Caprichoso. Então, Dan, isso. Realmente, porque uma hora você tá numa floresta saltando com a Dandara, e daqui a pouco você já tá tipo numa vila onde você tem placas aqui no estilo de duas azuis com as letras brancas, clássico. Aí tem placas de trânsito, aí tem guardrail de estrada, aí tem caçamba de entulho. Não sei se vocês viram, tem aquela caçamba de recolher entulho em alguns lugares. Então, tipo, é muito, muita doideira, é bem abstrato mesmo. É, mas assim, eu acho o jogo muito bonito, pixel art é excelente. Ele assim, tem uma referência muito ao ambiente brasileiro, né, cara? É, e que nada interfere em jogabilidade, né, cara? É muito legal isso. É, isso é uma coisa que eu acho legal, assim, é porque às vezes quando a gente escuta, o jogo é brasileiro, é cultura brasileira, aí você pensa, putz, vai ser um jogo do Saci, vai ser ter o Lampião. É, sabe, tipo, acaba caindo nesse negócio que pode ser uma armadilha pra quem for criar, pra criar uma boa história e tal. E nesse aí pegou a Dandara dos Palmares, a cidade onde eles moravam, e criou um conceito lúdico, um conceito diferentão, assim. E assim, e fez um foi lá, ela é uma libertadora, mas como a Dandara realmente foi, como a história diz, mas não é aquela coisa direta, ela vai ali porque ali tem um grupo de escravos sendo oprimidos pelo homem branco, blá blá blá. Não, cara, ela tá liberando, ela tá libertando todo o mundo do sal ali, o mundo onde eles vivem, né? Tipo, sim, tá todo mundo ali oprimido, artistas são oprimidos, você encontra poucas pessoas durante o jogo, né? Mas quem se encontra fala, pô, tem um poeta que fala, pô, agora minhas palavras vão poder correr livremente, alguma coisa, sim, mais sim. ou menos nisso. Tem vamos pôr uma ditadura ali, uma coisa bem forte que a pessoa não é livre, nem física, nem... espiritualmente, vamos supor assim. E ela... Artisticamente. É, artisticamente, né? Tipo, ela não pode se expressar. E ela, todo mundo tava esperando a chegada da Dandara, porque, não sei se tinha uma profecia, mas fala, finalmente você chegou, agora eu me sinto mais livre, tem um músico, fala, agora a minha música vai poder ecoar livremente e tal. Ele libera algumas outras plataformas pra você poder navegar normal. Ou algum personagem dá um item que faz a parede, sim, e tal. Enfim, é um jogo nessa pegada Metroidvania, né, que a gente tá falando. Ele é muito bonito. A gente concorda, né, que é o pixel art, assim, e a movimentação dela pulando de uma parede pra outra, eu acho muito legal. A trilha, a música principal é bem interessante também. Os chefes, tipo, durante as fases eu às vezes acho difícil, às vezes um movimento simples, como a gente falou, é complicado. Então, quando vem, volta uma torre, como se fosse uma torre, né, uns inimigos, um que vem na sua direção, uns espinhos no chão, tipo, eu acho muito caótico. Mas os chefes, com uma coisa mais focada, fechada, eu acho muito legal, assim. Eles, o primeiro chefe que eu enfrentei, o desafio, que é o Augustus, né, cara, o primeiro chefe. Sim, sim. Cara, ele parece o Bison, cara. Mas, cara, as mecânicas do chefe são todas muito boas, cara. E, assim, você vai morrer bastante. É um desafio bem, bem legal de se fazer, tipo... E aquela questão de que a gente tava falando de jogos, tipo... Esses jogos tipo Souls, que ele não é desonesto, cara. Ele não... Você morre por algum vacilo seu, né? Não é um jogo que foi... Foi sacana com você. Você morre porque você viu que você vacilou ali e você poderia ter feito melhor. Ou você poderia ter voltado e ter gasto seus pontos em vez de acumulado, né? Tem toda essa questão também. Você não explora tanto, segura um pouquinho. Aí tem uma mecânica legal, porque assim, os seus upgrades, ele é feito à base do sal. Você mata Você mata um inimigo, vem um pouquinho de sal pra você. Aí quanto mais forte o inimigo, mais sal. E aí você tá lá com tipo 1000 sals, né? Unidades de sals. Que é o suficiente pra você fazer um upgrade. Sal, ele tem uma mecânica bem parecida com o Dark Souls mesmo, que é a gestão do recurso que você vai ganhando, porque é risco e recompensa o tempo inteiro, né? Então, como você vai acumulando sal... Sim, aí tem nessa. Aí você vai voltar. Já aconteceu muito comigo, Mr. Lucas, eu tenho que voltar lá, falar, vou fazer meu upgrade. Aí você morre no meio do caminho e antes de você chegar na sua alma e recuperar o seu sal, você morre de novo. E aí você perdeu aquele 1000 sals que tava no primeiro espírito, porque o seu espírito, a sua alma lá, fica na sua última morte. Se você morreu mais de uma vez... Eu gosto de jogar até de uma forma mais conservadora. Por exemplo, eu sei quanto que eu preciso pro próximo update que eu quero, então eu já fico ligado naquela quantidade de sal, por exemplo. Nesse jogo tem que ser assim, cara. Se você pegou a quantidade que você precisa... Porque a morte, ela vai acontecer muitas vezes. E é punitivo, assim, aí você perde todos os seus pontos, você vai ter que voltar pra lá, poções de vida não são abundantes, né, então... E assim, conforme o jogo aí, eu gosto muito do Dandara porque a evolução da dificuldade, ela é muito boa. Assim, tem uma falha pra mim, que eu não sei se foi comigo, mas quando você consegue passar ali da primeira arco do jogo ali, que você pega a fala com a Tarsila... Não fica muito claro pra onde você tem que ir depois. Você tem que 3 caminhos. Sim. Eu peguei o mais difícil, cara, e eu fiquei ali relutando um bom tempo depois pra ver que tinha um caminho mais fácil. Então talvez desse uma orientada, falou, cara, tipo, faz um daqueles lances de Metroidvania mesmo. Tipo, aqui é um nível muito acima, você não pode ir agora. Pega tal coisa pra você voltar. Porque foi isso, cara, tipo... Eu tava lá com 4 ou 5 coraçõezinhos, tomava um ataque e morria. E aí até você não sabe que é do jogo, pra quem nunca jogou. Mas Floyd, aí você garoteou, né? Você tem 3 caminhos, você foi pra um caminho que você tem 4 corações, toma um hit e perde os 4, eu acho que você... Claramente, não sei. Não. Eu me chamo cachorro. Vocês estão advogando contra mim aqui, não. Mas uma coisa, Floyd, que eu acho que é a minha única crítica ao jogo, assim, porque eu gostei muito de ter jogado, já finalizei e tal... 5 horinhas ali, eu terminei o jogo. O Ford tá mais difícil, você tá no final, né? Eu tô no último chefe, cara, tá difícil. É bem, tipo, o último chefe é muito difícil, assim. Mas o último chefe, ele tem uma mecânica de one hit kill que eu sempre caio. É foda. O one hit kill é complicado, mas uma coisa que eu não gostei do jogo, assim, é um pouco disso de orientação que tu tava falando. O jogo tem toda essa coisa de gravidade não importa, acho que uma das taglines do jogo é tipo um jogo sem direção, já que a Dandara consegue pular, né, do teto pro chão, não existe teto nem chão, na verdade, porque você não, às vezes você não sabe o que é pra cima e o que é pra baixo, né? E isso é um problema. E mais ainda, Danz, tem momentos em que você pula no teto e aí, tipo, aí o cenário inteiro vira, você lembra disso, tipo, dá uma desorientada a mais ainda. Você fica, caralho, eu achava que ali era o teto, mas agora eu já não sei de nada. A gente fez uma gameplay com o Camargo jogando Dandara, gente. Quando isso sair vai estar muito engraçado, que o bicho é muito ruim. E aí ele fala com a Tarsila, aí ele volta pra uma parte lá que, tipo, você pegou. Aí tem um atalho ali, né? Ele quer fazer todo o caminho de volta. Eu, não, Camargo, você tá no começo ali, cara, perto do acampamento. Ele, pô, mas. Você já passou. Eu não entendi, tipo, ele ficou desorientado pra caramba, porra. Então, isso é foda pra mim que a câmera não, digamos assim, fica só uma orientação padrão de ela no chão e em cima é o teto, né? Às vezes fica de lado, às vezes tá um corredor vertical, enfim. E uma coisa pra mim pior é que o mapa, que você tem um mapa assim como o Metroidvania, ele não gira junto com a câmera. Então, muitas vezes, eu pulo num lugar, abro o mapa pra visualizar pra onde eu tenho que ir, e a câmera girou e o mapa não, e eu tô, eu entrei nessa sala isso aqui. Isso é verdade. Vou ter que vir pra cá. Cara, e o jogo assim, por essa verticalidade, horizontalidade, essa coisa de não ter gravidade, né? O game design dele é feito de um jeito que os cenários são malucos, assim. Tem sal aqui, tem que pular, plataforma móvel, tem inimigo assim, tem plataforma que se mexe com o seu tiro, então não é uma coisa simples. E com o mapa não acompanhar a orientação do seu personagem, cara, me confundiu muito. Eu fiquei perdido, assim, do começo pro meio do jogo, demorei pra me acostumar assim. Depois eu peguei, meio que relevei, mas é tipo assim, um defeito que... Não um defeito, na verdade, é uma decisão, né? Não foi uma coisa que eles pensaram e funciona de outra forma. Eles decidiram ser assim o jogo, e pra mim não funciona, sabe? É uma coisa que me incomodou bastante, principalmente na hora de explorar, assim, quando eu não conhecia o mapa direito. Bom, como você falou, fez uma crítica com relação ao mapa, que eu concordo, inclusive. Uhum. No mapa tive que meio que aprender a olhar o mapa, alisar o layout da sala pra ver o layout, pra ver o desenho no mapa, pra ver, ele é um L assim, então tô saindo, a saída tá aqui na base do L. Às vezes você fica confuso mesmo. Então você tem que tentar entender o desenho da sala pra lá, porque às vezes fica confuso. Tem uma coisa muito boa, que é que ele tem uma vantagem em relação a outros Metroidvanias, que talvez seja um dos únicos defeitos de Metroidvanias, na minha opinião, que é um gênero que eu gosto muito, que é a questão da orientação. O Floyd até falou que às vezes você fica meio desorientado, não sabe pra onde ir. Isso é uma coisa que é chato de Metroidvania. O Floyd, cara, falou que o Camargo ficou desorientado aqui. Não no sentido de desorientado, perdido, mas no sentido de você não saber pra onde ir, ter que perder um tempo andando por lugares que não deveria estar. Ó, porque você eu fiquei, não sabe exatamente em minha defesa, eu fiquei desorientado? Fiquei. Tem testemunhas? Não, então não, eu fiquei. Então só o Camargo ficou desorientado. Mas assim, às vezes acontece, você precisa pegar um item em algum lugar, ou então ativar alguma coisa para que você possa avançar, e você acaba indo para lugares que não deveria, e fica perdendo tempo, que se demorar demais, você pode acabar se chateando com o jogo. Esse é um dos problemas de Metroidvania. Sinceramente, acontece um pouco lá no Super Metroid, por exemplo. Às vezes você fica um pouco puto, e agora, como é que eu passo aqui, não sei, tá faltando alguma coisa, não sei. Então, esse jogo tem uma vantagenzinha, que lá no mapa ele coloca um tracinho indicando onde são as portas, e aí tipo fica aquele tracinho indicando que pra ali você ainda não conseguiu passar, né? Isso já é uma dica de que ali é um caminho pra você ir, então fica meio que marcado no mapa, assim, fala, ó, você ainda não foi pra cá, você ainda não foi pra lá, meio como se fosse aquele X que o personagem fazia no Silent Hill, ele ia numa porta e marcava um X ali. E marca um X no mapa, né? Exatamente, porque aí você olha no mapa e te ajuda a falar, olha, eu tenho que vir aqui, eu tenho que ir ali, isso já ajuda alguma coisa. Diferente do mapa do Super Metroid, que você olha e ele não te dá dica nenhuma de onde você deve ir, por exemplo. Ou dá dica, pouca dica, vai. Então, meio que gostei disso na questão do mapa, porque eu sinceramente não gosto muito de ficar perdido em Metroidvania e andando pra cá e ficar camargando. É aquela questão, né? Tipo, o problema é você se perder e demorar uma hora pra voltar, né? Aí, exatamente. Isso não acontece. E esse jogo teria o risco de você se perder, morrer no caminho. Perder todos os seus. Isso é que é foda também, que é uma crítica também, assim, uma coisa que eu não gostei, mas isso pode ser melhorado, você meio que releva, que não fica marcado no mapa onde você morreu, né? Você meio que tem que saber pra onde vai. Isso, verdade. E você acaba até achando espíritos de outras pessoas que você não sabe quem é, fala ali mais ou menos, mas você também só acha uma vez, e às vezes tem uma quantidade até legal de sal, cara. Isso é, só pra fechar assim, o Dandara, ele é, esse que tu falou, Floyd, isso é legal, que assim, quando você recupera seu corpo, você recupera o sal e você vê o motivo da sua morte, né, sua causa morte. E aí tem lá dano, algo assim. Eu não sei se isso é um subtexto do jogo, se tem alguma coisa contada na história, né, mas algumas pessoas que você encontra tá lá morto por tristeza profunda, isso mesmo. Alguma coisa, talvez ele queira, ele quer dizer algo de pessoas que ali morrendo de depressão, por causa daquela opção, né, desse governo contra artistas e tudo mais, que é nesse mundo de Dandara. Mas enfim, acho que a gente concorda assim, que é um jogo que tem que ser jogado. Ele tá por R$30 você encontra na Steam, mas um pouco mais caro, verdade. Na PS Store ou na Live, ele vai ser encontrado um pouco mais caro. E ele também tem pra Android e iOS também, com toda a questão de controle do movimento, tocando na tela pra movimentação. Eu não sei se isso é realmente bom, eu joguei no controle, jogando PS4, mas jogão, recomendo aí pra qualquer um que goste de Metroidvania e tá afim de um jogo com uma mobilidade diferenciada. Eu joguei ele pra PC, eu posso falar que no teclado e no mouse é quase impossível, eles, quando você começa o jogo, já falam. Aconselhamos fortemente que vocês joguem no controle. É bem difícil, aí eu acabei com o jogo, eu peguei aquele controlezinho do 8-bit do lá, pequeno, que a gente tem, Mr. Luca. E foi difícil porque ele não é tão preciso, porque ele não é o analógico ali. Então eu tive um pouco de dificuldade, mas nada que que me impedisse de chegar até o último chefe e ainda não passar. É, o jogo, ele meio que ajuda, né? Como você tem essa mecânica de mirar pra onde ela pular, essa setinha verde que indica onde é que você vai cair, ela meio que gruda numa posição específica. Então, o jogo tenta te ajudar, né? Pra você não precisar ser tão preciso assim na hora de mirar, né? Então, ajuda um pouco na movimentação. Bem isso. Eu acredito que é um jogo pra qualquer um gosto de plataforma, Metroidvania, tá afim do desafio, um jogo com arte bacana, tem essas críticas que a gente falou, mas é excelente. Fica aí a recomendação. Show de bola, cara. Quero até a gente ter que agradecer o pessoal da Long Hat House, que eles mandaram pra gente uma cópia do jogo, a gente jogou. Eu acabei comprando também pra Steam, até pra dar uma força pro mercado, o Dance comprou pro PS4. Mas foi bem legal a iniciativa deles de procurar a gente e passar a cópia do jogo, que, meu, tem que ser muito enaltecido, é um jogão. Jogão. É, mas aí vocês tocaram num ponto aqui que eu vou ter que falar aqui, que me deixa chateado, que tem muitos outros personagens de videogame aí muito melhores que Sonic, mais antigos até, com muito mais história. E agora a gente acabou, né? Exatamente. Agora eu tenho que fechar com o nosso querido Mr. Luca. Mr. Luca, traga pra nós o seu indie querido, o seu indie do coração, ou indie que você tem jogado ultimamente. Como assim jogos indie? Esse não é o cast de beat'em up? Eu cheguei atrasado. Não, cara, foi o último episódio com o Leandro do Ergo. Foi um episódio muito bom sobre Altered Beast. Altered Beast e outros jogos. Devia ter sido esse o nome do cast. Exatamente, eu quero deixar aqui a minha posição. Sou Team Dance. E tá tava... tava ali me remoendo com a galera defendendo Altered Beast, cara. Vai no grupo do Telegram, gente. Isso tá sendo muito falado até hoje. Até hoje aparece, ei, não sei o que, ó, ouvi o cast e eu sou Tim Camargo. Aí eu, porra. Aí depois, não, sou teto, sou Tim Danz, eu aí. Aí tá lá, vou passar. Eu sou isento, eu não tenho partido, não. Eu gosto, mas eu sei que ele é ruim pra caramba. Eu não sou capaz de opinar. É. E o que você trouxe pra gente, então? O cast de beat'em up. Seu cast de beat'em up. Você vai trazer um beat'em up indie, é isso? Exatamente. É um beat'em up Metroidvania, vamos dizer assim. Então, Mother Russia Bleeds, diferente de muitos beat'em ups que estão aparecendo por aí, é um beat'em up muito bom. Ele tem muita personalidade e no começo eu confesso até que eu estranhei um pouco. A jogabilidade é diferente, só que ela é muito gostosa. No começo eu estranhei um pouco a questão de você ter um botão de soco ali, que você pode esmagar o botão loucamente e bater no cara quase que infinitamente com um combo de soco. E aí, tipo, eu tava meio desesperado e, tipo, eu tava até com de tanto apertar o botão de soco. E aí, tipo, eu falei, nossa, não é legal. E depois eu comecei a me acostumar com o jogo, e o jogo me apresentou as mecânicas dele, o que ele tinha de diferente, assim. E eu comecei a curtir demais o jogo, cara. Ele é um beat'em up. Geralmente, esse é um dos defeitos de beat'em up, na minha opinião. Eles acabam ficando muito, muito repetitivos, cara. É só bater, e aí vai, avança. Foi que meio que deu aquela estagnada, né, cara? Tipo, parece que meio que tá voltando agora, mas ali depois de uns clássicos do Play 1 mesmo ali, depois é uma parada legal, né? E essa é uma das minhas críticas, porque assim, tá legal, tá meio que voltando essa questão de jogo retrô e tem uma onda de beat'em ups, as pessoas tentam fazer beat'em ups, mas às vezes a pessoa não entende o que fazia aquele jogo clássico um jogo bom e às vezes acaba errando um pouco a mão e tipo joga um beat'em up um pouco tipo, sei lá, que não tem aquela sensação, assim. Eu sempre gosto de comparar com o meu beat'em up favorito, que é o Streets of Rage. Eu também fiquei agonizando ouvindo o cast de vocês. E, caralho, eles não vão falar de Streets of Rage. Tipo, como assim? Num cast de beat'em up. E tipo, pô, Streets of Rage é um jogo em que você dá uma porrada e você sente que aquela porrada tem impacto. Você derruba um cara no chão, você sente o peso daquele cara no chão, a tela treme. Tipo, tem todo um... Pô, é um jogo antigo e tem todo isso, traz todo esse sentimento pra você. E, tipo, você joga muitos beat'em ups aí que são bem feitos, são bonitinhos e tal, mas eles acabam errando ou na mecânica ou nesse sentimento de jogo de porrada, de coisa violenta mesmo. E Mother Russia Bleeds eu acho que acerta bastante. Eu não sei, cara, vocês chegaram a jogar alguém? Eu joguei, eu não cheguei a terminar, mas, cara, uma coisa que tá no nome do jogo é implícito. Cara, esse jogo ele é extremamente muito sangrento, cara. Que da hora, cara. Exatamente. É extremamente muito sangrento. Não, é cara... essa é a definição. É demais, cara. Você fica, pô, é Mother Russia Blitz, pô. Show. Cara, o jogo ele transpira sangue, cara. Ele é muito legal. Inclusive, eu ia falar, isso é que eu sei sobre a história do Matheus. Eu sei que ele é na Rússia e que sangra. É basicamente. E que os caras se chamam Alexei, alguma coisa assim, né? E que vai ter Copa do Mundo lá esse ano. Cara, eu também eu não sei, eu peguei um pouco da história, tipo, dá pra ver que você é um meio que um gangster ali, você é envolvido em brigas de rua. Mas no final tem uma coisa maior ali, você é preso, você vai pro laboratório. Tem uma questão de alguma droga ilegal, isso, né? Cara, essa droga chama necro. É uma droga verde que você extrai do corpo de outras pessoas que estão contaminadas. A droga deixa você meio alucinado. Você fica, tipo, louco, é meio animal, assim. Você vê no começo até que eles fazem umas experiências com necro que, tipo, as pessoas ficam, tipo, uma espancando a outra até explodir a cabeça ou comendo o corpo da outra. As pessoas ficam meio animalescas, meio zumbis, se exagerar no necro. Você basicamente usa o necro como se fosse um power-up, né? Isso, se não me engano, também você pode usar ele como power-up ou como sangue também, né? Isso é uma mecânica legal dele, que você tipo pode usar o necro para as duas coisas. Tem dois botões. Se você usar ele com o L1, ele tipo é um boost para você ficar mais forte, para você ficar tunado. E eu acho que se você usar o L2, aí ele você tipo se cura. Então você tem que escolher o momento certo. Ah, agora tem muito inimigo, é o momento de eu ficar pilhadão e dar bastante dano. Ou então não, tô quase morrendo, então eu tenho que me curar. E o necro você tem que extrair das pessoas que morrem. Algumas pessoas que morrem, você vai lá e com a seringa e extrai o necro do corpo da pessoa. E também pode demorar muito. Sim, tem várias mecânicas interessantes. O cara cai estribuchando, você tem que correr e tirar o necro logo antes que ele pare de estribuchar, e aí você não consegue extrair necro mais. Sobre essa mecânica, eu tenho que... É um dos pontos legais e inovadores do jogo que fala isso, que isso é um ponto diferencial. Mas também aí pra mim ele entra num pouco do ponto negativo. Uma coisa que eu tava conversando com o Matheus Mantuan do Curva de Rio e do La Siesta. Que é isso, cara. Vamos configurar aqui o controle de... Você vai jogar no emulador Cadillac Dinossauros, que é o meu biremão favorito. Você faz o quê? Direcional, soco e pulo, cara. Acabou, fechou. Cara, tem muito comando nesse Modern Rush. Tem bastante. Às vezes, mas tipo, assim... dá pra levar de boa, você acostuma. Mas, cara... para um beat'em up, às vezes, é muita, muita informação. Às vezes, até porque um jogador de beat'em up lerdo como eu, assim, não demora um tempo pra acostumar e tal. Fica divertido, fica legal, você se acostuma, mas eu ainda acho que ele tem muita, muita informação, muito comando pra você fazer no jogo, que você tem que sair descendo a porrada. Mas olha que curioso, até vou pedir, não sei se o Danz jogou, você jogou um pouco esse game, pelo menos, Danz? Eu joguei muito pouco na casa de um amigo que tinha e tal, mas eu vi no YouTube bastante no lançamento, então sei mais ou menos como funciona, assim. Por que que eu tô perguntando isso? Porque, tipo, o Floyd tem uma opinião que eu já tenho ao contrário. Uma das coisas que eu gosto desse jogo é o fato... Jeez, Floyd! O fato dos comandos estarem bem separados nesse jogo, porque no beat'em up você usava configurações de botões pra você poder fazer diferentes comandos. Às vezes você tinha que apertar dois botões pra poder fazer uma ação, ou então fazer um Hadouken ali, apertar pra poder fazer um botão. E aí você... Por que se a gente tem 72 botões no controle moderno hoje em dia? Então, tipo, não... Você não consegue apertar dois botões ao mesmo tempo? Eu pessoalmente gosto que tenha... Você tem isso na sua vida, seu trauma? Talvez seja... Você não sabe dar um Hadouken, é isso? Talvez seja um pouco da minha dificuldade, da minha inabilidade com o controle. Mas eu sinceramente gosto de ter botões dedicados para cada coisa. Por exemplo, tem um botão especial pro agarrão. Então você aperta ele, aquele botão... Mr. Lucas, você já jogou o Street Fighter do DS, cara? O 3DS, o Super Street Fighter? Eu já, do 3DS... Que tem ali na tela o botãozinho Hadouken, Shoryuken. Você não precisa fazer... Sim, sim, sim. Você aperta na tela. Você é desse tipo baby, de cara, né? Não, não nesse sentido, mas é, muito pelo contrário, eu acho que Modern Russia Blitz é um jogo bem difícil e você tem que entrar no clima dele. Uma das coisas que eu não gostei no começo foi a dificuldade, que sobe muito rápido, e se você vacilar, você se ferra. Os inimigos não são a la Street of Rage, que eles ficam esperando você bater neles. Tipo, tem cinco inimigos na tela, você, tipo, vem um pra cima de você e os outros ficam esperando pra, tipo, poder vir pra cima. Ou então, geralmente, eles dão aquela esperadinha pra você começar a socar. Mas não, nesse jogo os inimigos são bem agressivos, eles vêm pra cima, eles tentam te encurralar, e se você não agir rápido, é... E assim, o que eu gostei é que o jogo te dá recursos pra você se virar com relação a isso. Por exemplo, o soco, como eu falei, ele faz uma combinação meio que infinita ali de socos. Não importa quanto de HP o inimigo tiver, você vai ficar batendo até ele cair. Já, só que isso faz com que você fique com as suas costas abertas, por exemplo, pra tomar um soco de quem vem por trás. Então talvez a decisão certa seja dar o chute, que é um golpe que derruba aquela pessoa, pra você poder cuidar de quem tá atrás antes de você apanhar. Então você tem que tomar essas decisões, assim, tipo, agora é hora de bater mais, agora é hora de empurrar esse cara. Então eu acho que é um jogo que te dá muito recurso, ele te exige, mas ele te dá muito recurso pra você poder jogar. Gostei bastante da jogabilidade. O que eu acho interessante do Modern Russia é que, assim, como tu falou, por exemplo, o Streets of Rage ou outros jogos de beat'em up que seguiam essa fórmula dessa época e tal, os personagens às vezes vinham um de cada vez e ele espera você acabar o combo pra outro engajar no combate contra você e tal. No Modern Russia, já que você pode dar um combo infinito, você pode, mas não pode, porque afinal de contas os inimigos vão vir pra cima de você. E ao mesmo tempo você tem esse golpe, um combo infinito, né, um chute que ele derruba. Se não me engano, você pode bater no dragão, não? Ou tô falando besteira? Pode sim, pode... também é combo infinito. Se você pegar um cara sozinho, você pode espancar ele até a morte. Só que aí você vai estar se expondo. Aí tem várias coisas. Ou você está se expondo a um inimigo que vai vir por trás e te bater, ou você está deixando de pegar um cara que está estribuchando lá com o necro. Então talvez você tenha que ser mais ágil. Deixa eu empurrar esse aqui com um chute ou dar uma voadora nele. Eu tenho que correr lá e pegar o necro antes que passe o tempo do necro para eu poder me curar. Então o jogo tem bastante... Ele te exige bastante. Então eu curto. E assim, outra coisa também é a questão... Principalmente dos bosses, que o jogo te exige coisas diferentes. Tipo, não é uma luta tradicional. Tem um boss, por exemplo, que você pega umas pistolas antes de ir pra enfrentar o boss, e ele, basicamente, o jogo vira um jogo de tiro. Porque você tem que ficar à distância atirando nele. Se você for pra cima, você não tem condições de bater nele, porque ele é grandão. Então você vai ter que ficar atirando nele, ele atirando em você e você desviando dos tiros. O jogo já muda ali. Tem fases em que os inimigos vêm todos armados, e aí você pega... Você tá meio oprimido ali e tal, de repente você pega uma metralhadora e sai fuzilando todo mundo. Então o jogo tá sempre mudando, tipo, exigindo coisas diferentes, uma jogabilidade diferente. E isso é uma das coisas assim que pesa no beat'em up. O beat'em up é divertido e tudo, mas ele acaba se repetindo muito. É só soca, soca, soca e não muda nada. Tipo, é sempre assim, só aumenta a dificuldade até o fim. Uma coisa que eu não falei de beat'em up, eu até falo aqui, que muito do que a gente tinha em muitos beat'em up da época, tipo o Cadillac dos Dinossauros, que eu acho fantástico até hoje, só que uma das grandes coisas dele, eu joguei na máquina, era a questão da ficha, da questão da tensão de você administrar sua vida e tal, que hoje em dia meio que se perde com fichas infinitas e tal. Então os jogos têm que criar outras dificuldades e outro sistema de jogo, ou às vezes um sistema de progressão melhor. Tipo, continue e não funciona mais, né, cara? É, não. Continue e créditos não é uma coisa que... mais na gente. Uma coisa, por exemplo, um outro beat'em up, agora virou outro, o cast de beat'em up 2, né? É, um que eu ia indicar no beat'em up passado, no cast que a gente fez, foi o Castle Crashers, que é um jogo que todo mundo aqui joga e adora, e que é um jogo que coloca armas secretas e itens secretos e magia que você aumenta de nível. Então ele cria todo um sistema de progressão que deixa o jogo interessante, mesmo sendo apenas botão, botão, botão, soco, soco, né? Ou golpe de espada, no caso. E o Modern Russia Blitz, ele também tem, como o Mistoka falou, ele tem chefes inventivos pra caramba. Acho que foi esse que eu joguei, um que é meio sniper, assim, que você tem que atirar de longe e tal, que tu comentou. E os inimigos não são fáceis, eles não são. Molengas, assim, eles vão vir pra cima, assim como você iria, é quase como um jogador ali. Claro que tem as limitações, né, e tal, mas é bacana. Ele tem co-op de 4 jogadores, se eu não me engano, né, Mistoka? Pode jogar até... Não tem cross-platform, né? Ou tem? 4 jogadores, até onde eu sei, ele não tem cross-platform, mas ele tem a opção de 4 jogadores. E pra você, que é um Forever Alone, você tem a possibilidade de colocar Assim como no Streets of Rage Remake que fez, que é foda pra caralho. Final Fight 3 também. Final Fight 3 no Super Nintendo podia você jogar um jogador e uma máquina controlando outro jogador. A inteligência artificial não chega a ser estúpida. Então, ela não é um jogador, é claro, mas ela, tipo, te ajuda. Então, é legal. É. Ajuda um pouco. Ela não tá do lado das máquinas, né? Não é Skynet. Ela é o T-1000. E assim, uma coisa que... Tem bastante coisa pra se falar desse jogo. Eu acho que uma das coisas que menos tem pra se falar desse jogo é a questão da história, que eu achei que a história... Por mais que eles falam... Eles falam muito, acho que tentam construir uma história interessante sobre a droga ali, sobre uma sociedade bizarra, tal, violenta, e aí depois entra numa paranoia da droga lá, e um personagem bizarro, mas eu não curti. Por isso que eu falei que no começo do cast eu queria... falar aí, essa que era pra ser minha abertura, que tipo, eu não sei se eu apertava mais rápido pra bater ou pra pular os diálogos, porque a história não é interessante. Mas assim, só pra fechar o jogo, é um jogo que tem uma estética muito foda, um pixel art muito bonito, e uma coisa que é impressionante do jogo, que eu fiquei assim, eu pirei, foi a questão do plano de fundo. É extremamente detalhado o que tá acontecendo lá no fundo, cara. Você entra, por exemplo, tem até uma... O jogo é muito bizarro, muito sujo, muito escroto. Tem uma hora que você entra meio que numa boate sadomasoquista. E aí, tipo, tem várias atrocidades, várias bizarrices acontecendo. Essa é a visão lá que o francês tem da Rússia, né, cara? Os desenvolvedores são da Le Cartel Studio, que é um estúdio francês. Exatamente. Da Rússia dos anos 80, né? Da República. Inclusive, eu não sei se vocês acharam, mas pega bem aquela estética de filme anos 80 mesmo, cara. Tipo, americano ali. As gangues de ruas, tudo meio que cyberpunks ali, tipo. Exatamente. Uma coisa meio suja, aquela, né? Estética muito suja, muito violenta, muito bizarra, com drogas alucinógenas. Então, tipo, é basicamente isso que você vai ver. E não precisa nem recomendar pra você prestar atenção no cenário de fundo, porque é impossível não prestar atenção. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa, o cenário é muito variado. E meu, é um show à parte isso aí. Tipo, são as duas coisas que mais me impressionaram. O jogo, a jogabilidade, como é gostoso, e o plano de fundo, que tão, tão bonito, tão detalhado. O pixel art deve ter dado um trabalho absurdo pra fazer tantas pessoas que não se repetem, impressionante, cara. Então, parabéns, legal. O jogo muito bom, beat'em up, um dos melhores que eu joguei nos últimos tempos. Olha aí, hein? Você chegou só duas semanas atrasado, mas tudo bem. Exatamente. Mas compensou, compensou. Não, só mas na minha defesa, é um jogo indie. É, sim. Pegou dois podcasts, né, e fez a indicação para os dois. Disponível aí, galera, para PCs, Mac também, Linux também e Play 4, tá? O Mother Russia. Show de bola. Então, galera, é isso. Hoje nós falamos desses jogos indies que nós adoramos. Joguem Galaxy of Pen and Paper, joguem Dandara, joguem Mother Russia Blitz, todos são acessíveis. A vantagem de jogos indies é que eles são com preço bem mais em conta do que os jogos AAA. Então nós aconselhamos todos esses. Depois a gente pode falar de muitos outros. Com certeza vai ter parte 2, 3, 4. Quem sabe a gente não consegue trazer um desenvolvedor indie aqui pra falar do seu próprio jogo. Renan, tô esperando, cara. Renan da Supernova, acerta. Volta aqui, cara. Luan, pô, os caras... Parabenizar o Renan e o Luan que passaram no edital também da Ancine ali pro desenvolvimento do próximo jogo deles. Sim, com certeza sim, eles vão vir falar desse jogo aqui, com certeza. Eles já estão convidados. É quando eles acharem que podem falar do jogo, só falar, eles já sabem, já são brothers da gente, então... Tamo aí, cara. A porta tá aberta aí pra vir falar do jogo aí. Parabéns pela conquista também, pelo edital do novo jogo que vocês vão produzir. 2018 vai ser um ano foda pra vocês, tenho certeza. E a gente vai se ver na Big. Mr. Luca, exato. Tem alguma consideraçãozinha final aí? Quer dar uma roubada clássica? Não, Fertiliel, forte cast, a gente poder falar desse game, hein? Tô ansioso já pro game do pessoal da Supernova, hein? Ah, certo. E parabéns pela... Venceram de forma merecida e vamos lá, vamos aguardar os caras. Então, agora podemos encerrar o cast, agora todo mundo já falou. Ninguém roubou nesse cast, hein? Ninguém falou de dois jogos. Certo que o Dan falou do Castle Crushes, então Dan, cartão amarelo pra você. Mas não conta. Deixa eu passar. Na verdade, o Floyd ia falar de outro Aí, como a gente sabia que ele ia falar de outro jogo, só que ele ia roubar, ia ficar falando meia hora do Galaxy of Pen and Paper, ele falou, então fala logo do Galaxy of Pen and Paper. Você não precisa ficar roubando. Pior que foi verdade, eu não ia falar dele, não. Agora as cartas caíram, então. Esse era o jogo de vocês, olha só. Mas é isso, galera. A gente quer agradecer novamente. Comentem, falem com a gente, busquem a gente nas redes sociais. Estamos aí pra trocar ideia. E joguem jogos indies, indiquem jogos indies pra gente que a gente ainda não jogou. Nos presentei com jogos indies, por que não? Estamos aí pra isso. Pô, de oportunista. Já que é barato. Não, mas é isso aí, gente. Quero agradecer muito a todos vocês, Danz, Mr. Luca. Opa. Então ficamos por aqui então. Até o próximo episódio e tchau! Tchau! Valeu, tchau! Ultra! Ultra! Ultra! Ultra!